vibração, emoção, adrenalina total. Príncipe Negro, venha, venha e comprove você também. Foi você quem falou, Príncipe Negro, que o nosso romance chegava ao fim. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Será que foi? Foi você. Se errou, pede. Perdoa meu coração, ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Se ele eu não vivo é o fim. Nosso amigo Camarão com a gente. A sua esposa Érica, lá da Santa Casa, curtindo o retrô aqui no Botequim. Obrigado, Camarão. Obrigado, Érica. Sem você. Aniversário do hoje. Parabéns, hein? É tudo ruim. Olha só, se liga, Natália, aniversário hoje também. Obrigado, meu grande amigo Ângelo. A Tati, sempre no apoio do retrô. Te peço assim. Vem pra mim. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. Chega aí, Hugão. Por isso perdoa pra mim. Esse amor valeu. Me feri quando procurei por outro alguém. Não achei motivos pra esquecer. Obrigado, Paulinho Pitoco da 14 com a gente no retrô. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar, uma folha sem a chuva pra molhar. Estou a navegar sem a terra vista. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais e uma conquista. Sem a vela em alto mar, uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar sem a terra vista. Olha aí, gente! Dia 17 de janeiro, fevereiro. Domingo 16 de fevereiro, vem aí o bloco Retrofolia pelas ruas do Jurunas, com uma mega estrutura aguardando por vocês, hein? Você já pode comprar seu abadá com a Lene, com a Dani ou então com o Gão Retrô. E nas lojas, nos shows do Príncipe também. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela. Thank you. o Cláudio do Quintal e Alexia. E a nossa galera do Cláudio San Sushi já estão aqui. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica. Um abraço, gêmeos da Nike, com a gente. Fica pra mim, não pode. Hoje curtindo o retrô. Manda um abraço aí para o Evandro. Só saudade, grande Dudu. Pode crer. Meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Raimundinho do Jurunas, abraço, Raimundinho. Quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. Quem lembra? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor. Parceiro Beto, velho aguardo com a gente, né, Beto? Bora. Foi tão ruim. Nosso amigo Baixinho e a nossa amiga Simone, galera do Guamá, aqui no Retrô. Um abraço! Olha a chocolatinha na área. Que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Nosso amigo Felipe, manda todas pra Rayane Almeida com muito amor. Olha aí, Felipe. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim e a solidão bate na porta e está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco e eu já nem saudade que insiste em me maltratar. Oh, o meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Obrigado, Carla. Obrigado, parceiro Michel, com a gente. É da Fio da Navalha, Barbershop, lá em Portugal, maior sucesso, tô sabendo. Parabéns pelo empreendimento, forte abraço, satisfação revê-los. Obrigado, Carlos, obrigado, Michel. Parabéns pelo empreendimento, hein? O tempo passa e eu não posso esquecer, você mora em mim. E assim? E a solidão bate na porta e está querendo entrar. Sono Retrô! Vem, meu bem, vem, meu meu coração está tão louco. Oi. Eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Som do Retrô. O meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Oh, o meu coração está tão louco. A onda agora é Retrô. Príncipe Negro Edilson. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te ouvir. merecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer, que eu sou de você. Oh, oh. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Minhas abusadas sempre no apoio do Redro. Eu preciso estar com você todo instante. Bora, Fernanda, bora, Vanusa. Ô, Botai. Já não faz bora, Loura. Sentido ficar tão distante. E assim? Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedida. Porque o meu eu amo você. Oh, oh, oh. Bora que é musicão, vai! O dia amanheceu, o sol já raiou. Estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Camarão, você me deu a vida. Empresário Deus Neto na área. Eu quero estar contigo. Na verdade, do Butiquim, é com a gente. Vida. E aí? A saudade que eu sinto é grande. Eu não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consigo. Meu irmãozão Rafael por ali. Alô, Rafa! Vou lá rapidinho. Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. Só. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca amei ninguém assim, amor, como te quero. Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Assim. Amor é meu, é bem. Parceiro Caraquinha! A dupla Ouro e Prata com a gente no Retrô também. Meu amigo Gleidson, um abraço, Gleidson. Satisfação revê-lo. Espero que te amo. Bora, amarelo. Seja em português ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Bora, Marta, bora, Vanessa, minhas princesas! Alô, Dani. Alê. E a Carol, hein? Lá pelo Peró, porra, né? Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca amei ninguém assim, amor, como te quero. Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Seja em português ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Amore mio, é vero que te amo. Amore mio, é vero que te amo. A onda agora é retrô. Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros. Um abraço, Porquinho e a Marta com a gente. Relâmpago e é mais uma do Retrô. Bora, Porquinho! Segura aí! Rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Passou a receber o parceiro Kleiber, homem responsável pelo setor de transporte da empresa Siqueirão. Amigão da empresa Príncipe, sempre no apoio, Kleiber. Alado, ah, se eu tivesse um Kleiber desse. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Príncipe Negro. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Obrigado, parceiro Fernando, saudade de você, tá, mano? Deus te abençoe, tá? Você, esposa, um abraço forte, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Regar teus sonhos, regar teus sentimentos. Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Se depois o sonho se transforma em coisa séria, e além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar.

Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vem, parceiro Anderson, te espero. Lá do Extrafarma, agora a gente chega no Retrô também. Nesse amor, forte abraço. Feliz. Alô, Trico, bora! E pra viver. E aí? Não esqueço de você. Alô, Anny. Nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Nossa família reunida hoje. Minha esposa Thaís aqui com a gente. Cunhada Verinha, mana Edilene. Alô, Francisco. Aniversário da nossa, da minha sobrinha Samine com a gente ali. Bora. Bora, Retro, viaja no tempo aí. Sem o teu amor, tudo em mim mudou. Já não sei o que fazer. Tudo é tão ruim sem você aqui. Como posso assim viver? Meu amor, que farei nessa vida sem você? Por Deus, não se vá. Meu bem, não se vá. Oh, oh, Unis, meus braços te esperam, oh, Unis. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Só mesmo eu sei, oh, oh, Unis. Minha vida tão triste, oh, Unis. Sem você não sou nada, meu bem. Meu amor não aceita o fim. Sempre que perguntam onde está você, eu não sei o que dizer. Vivo a me buscar, vivo a pensar, como pude me perder. Meu amor, alô, Kleiber. Segunda-feira tem Príncipe lá no Arém, antigo Coliseu. Tavares Baixos na Marambaia. Bora lá. Vamos tomar dois pacotes aí, você. Deixa comigo. Segunda-feira. Domingo, aniversário do Bad Boy. Lá no Parque Show do Binguim, aniversário do empresário do Bad Boy. Te espera lá, hein? Vem sentir o quanto eu mudei. Só mesmo eu sei, oh, oh, Unis. Minha vida é tão triste, oh, Unis. Obrigado, parceiro Sting. Tá com a gente? Nada, meu bem. O homem da Marina, baby. Meu amor não aceita o fim. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme. Alô, Gão, chega aí, Gão. Tão antigo. Pode beijar, vai. E aí você vem e me dá um beijo. Alô, Rayane, um beijo, minha princesa. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais, oh. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Meu advogado, doutor Felipe do Rock, nosso amigo Paulinho, forte abraço, tamo junto. Bora, Retrô! Que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá. pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Diz pra ele: eu não presto mais, eu te amo. Diz pra ela: eu não presto mais, eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Diz pra ele: eu não presto mais, eu te amo. Diz pra ela, vai. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Bora, princesa Vanessa. Bora, Alu Fera. Renatinho na parada, meu gerente. Bora, garoto. Lá da Pizzaria Prime, a número 1 de Belém. Bora, professora. Alô, Drica! Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Olha meu caranguejo, Naná. Não valho nada. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Bora, Gracinha. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Parceiro Fábio da Pedreira do Retro, velha guarda. Mas ela pode. Alô, Chocolatinho. Olha ela aí. Suspirar. Obrigado, meu amor. Outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora baby, já quer namorar, já. Não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Dá-lhe, Edilson. Eu sei que você vai me matar. Ou então deixa

confirmadíssimas hoje no Palácio dos Bares. Seu Sami, dos amantes da saudade. Tamo junto, obrigado pelo apoio, mano. Eu sei por ele eu vou. Bora, Vitor Cunha! Junto comigo. Vamos dar no berço aí. Viajar. Onde eu sonhei de Elson. Um bem grande sucesso. Um som que veio pra ficar. Como se apaixonar. Minha amiga Rayana, vai com a gente hoje pro Palácio Curtir o Retrô também. Naide e companhia na área, rapaz. Isso é sério, hein? Tamo junto, valeu. Lembro aquela noite que eu te vi. Vem, Imperador Rosano. Com passaporte no bolso pra curtir o Retrô hoje no Palácio. E de toda a galera, tamo junto, bora. When you said Elson, eu vou. Junto com Ciccone, eu sei por ele eu vou. Junto comigo você vai viajar. Onde eu sonhei de Elson. Você vai ter grandes sucessos. Você o som que veio pra ficar. Você vai. Como se apaixonar. Te cantar na canção. Te cobrir de paixão. E tocar em tuas mãos. Descobrir sensações. Vem curtir. E assim? Pra dançar. Alô, Imperador! Só Hilaria, bora. E sentir teu coração palpitar de emoção. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro papi só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo fruto sensual. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, fruto sensual. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensações. Vem curtir pop som. Pra dançar nesse som e sentir seu coração. Obrigado, Marta. Obrigado, Porquinho e Retrô. Assim vai. E se algum dia o sonho acabar, Porquinho Retrô, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo fruto. Deixa eu agradecer a nossa amiga Aline, a mulher do melhor café do bairro do Jurunas, do qual eu também sou cliente. Olha aí, Thaís. Nossa amiga Aline do café. Vem aqui. Um abraço. Com o pop som e ouvindo fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som. Dá-lhe Edilson. Príncipe Negro.